década de 60, Cuba vivia uma verdadeira revolução social. Os guerrilheiros, liderados por Fidel Castro, queriam destronar o regime capitalista e instituir no país o comunismo, um sistema socialista que fizesse com que todos os moradores de Cuba se tornassem iguais. E havia uma simpatia mundial por aquele movimento de Fidel Castro, que acabou conquistando o poder. Mas, tão logo, os comunistas tomaram o poder, o povo e principalmente os empresários puderam sentir o que significava um regime comunista, um regime socialista. E um dos setores que mais sofreu e foi o mais visado foi exatamente os bancos. O setor bancário foi rapidamente assumido pelos comunistas. Primeiro, porque ali tinha ouro e dinheiro. E segundo, que essa era a proposta do socialismo: pegar o dinheiro dos ricos e dar aos pobres. E o povo apoiava isso. É lógico, hoje todo mundo sabe que o dinheiro dos ricos não é suficiente para os pobres e que, ao invés de socializar a riqueza, acaba se distribuindo mais a pobreza. Então, um daqueles banqueiros ficou na mais negra miséria e o seu nome era Carlos Arboleda. E Carlos, por ser um agente do sistema financeiro, procurou fugir de Cuba, ir para um país livre. E logo depois do golpe, em 1960, ele foi para Miami juntamente com a mulher e um filho pequeno. Não falava inglês. Por isso que em Miami ele achou que seria um bom lugar para ficar. Ali haviam muitas pessoas que falavam espanhol. Mas ele não conhecia ninguém, não tinha parentes. E todo o dinheiro que ele havia retirado de Cuba, todo o dinheiro que ele tinha conseguido fugir, era no máximo o equivalente a 42 dólares. Ele estava desempregado, não tinha casa para morar e não conhecia uma única pessoa em Miami. Mas ele pensou: eu tenho experiência como bancário, eu posso até arrumar um emprego para trabalhar num banco. Mas ninguém lhe deu nenhum trabalho. Carlos continuou procurando emprego nos bancos, mas em Miami nenhum banco aceitou. E o seu dinheiro acabou, e ele não tinha mais como sustentar a mulher e o filho. Então ele falou: é melhor eu arrumar um emprego qualquer. E ele, sendo um ex-banqueiro, com toda a experiência do sistema financeiro, ele arrumou emprego numa fábrica de sapatos. Foi trabalhar controlando o estoque: quantos pares de tal número ainda tem, quantas caixas. Enfim, esse era o trabalho daquele homem, extremamente capaz. E o salário era tão pequeno, mas o que interessava para Carlos Arboleda era ganhar o pão de cada dia, simplesmente sustentar a família. E para ganhar mais dinheiro, começou a fazer muitas horas extras e trabalhava de dia até tarde da noite só para dar conforto à sua esposa e ao seu filho. Aí ele começou a crescer dentro da empresa de sapatos e começou a progredir, porque a sua dedicação chamava a atenção, até que ele se tornou gerente daquela empresa. A coisa já havia melhorado muito. Gerente da empresa de sapatos. E como gerente, ele precisou tratar de outros assuntos agora, inclusive do dinheiro da empresa. E na negociação com o banco que tinha a conta da fábrica, ele contou a sua história. E aquele banco, muito interessado, contratou Carlos Arboleda para ser também gerente de banco. E novamente ele voltou para a área que conhecia e continuou trabalhando bastante, trabalhando com vontade, e chegou à presidência da maior cadeia de bancos dos Estados Unidos da América. Carlos Arboleia. Progrediu, cresceu, mas o que o levou a vencer na vida num país estranho, mesmo sem qualquer condição? Simplesmente o desejo de sustentar a mulher e o filho. A sua dedicação foi a força motriz que o conduziu à presidência daquela grande organização financeira. E você pode imaginar o tamanho do salário de um presidente de banco americano. Pois é. Aquele homem provou que o importante não é o que você está fazendo, mas como você está fazendo. Se tudo o que você fizer tiver como componente amor, dedicação, sinceridade, e se você procurar fazer sempre o melhor, então você vai progredir na vida, não importa qual seja o seu ramo, qual seja o seu setor. Agora, se você ainda tiver a felicidade de contar com a ajuda de Deus, meu amigo e minha amiga, você vai ser a pessoa mais bem-sucedida da Terra. E se você for fiel a Deus, então tudo o que você fizer irá prosperar e dará certo. Porque Deus é o dono da prata e do ouro e possui todas as coisas. E Deus também admira e promove aquela pessoa que faz as coisas com dedicação. Tanto é que ele chegou para Josué no começo de carreira e disse: Josué, não pasmes nem te espantes, esforça-te e tem bom ânimo, e eu serei contigo por onde quer que andares. Então, meu amigo, minha amiga, vá em frente, toque a tua vida com esforço, faça o melhor. Ah, mas o meu trabalho é insignificante. Não, não é insignificante. Qualquer que seja o ramo, se você se dedicar, vai dar certo. Se você falar, eu vou vender pipoca, então Deus fará de você o maior pipoqueiro do Brasil. Se você falar, eu vou vender limão, então você será o maior vendedor de limão desta nação. Tudo o que você fizer com dedicação, com vontade, procurando fazer o melhor, vai ser um sucesso. E se você for fiel, e se você tiver a ajuda de Deus, então saiam da frente, porque aí está passando um vencedor, uma vencedora, em nome de Jesus.